Vamos deixar de fraqueza, abandonemos esta pobreza. Para seguir o bom caminho é preciso ter firmeza. Para seguir o bom caminho é preciso ter firmeza. A minha mãe que me ensinou, se mando eu seguir, para eu não temer a nada, para adiante ser feliz. Para eu não temer a nada, para adiante ser feliz. Peço um conforto ao Pai eterno, para eu seguir como Deus quer. Para eu seguir nessa linha da flores.